As ruas estão olhando. De boné e calça larga, pode crer, meu bonde vem. Municiado de palavra e proceder de paz, amém. Dispensando os canos e a maldade, lá vem nós. Quatro cantos dessa terra, onde ouvir a nossa voz. DJ Max, Atalaia, e uma banca de Atalaia. E se você é Atalaia, vem colar com a nossa laia. O meu bonde representa verso e disciplina, fé em Jesus Cristo e talento na rima. Versando pelo bem, pelo justo, pelo certo. As perifas do Brasil conhecem nosso trajeto. Queimando estrada pelos ares, conhecendo outros lugares, levando os manos pra igreja, tirando os manos dos bares, fazendo a nossa parte, agindo ao invés de reclamar. Seja tá ligado, true, comece a raciocinar. Pelos frutos se conhece a árvore, né, João? Então assiste o show lotado e não desacredita, não. O meu bonde representa, ele representa, quando se apresenta, sempre representa, nunca se aposenta, sei que representa, fé em Jesus Cristo. O meu bonde representa, o meu bonde representa, se apresenta, sempre representa, nunca se aposenta, sei que representa, fé em Jesus Cristo, meu bonde representa. Depois do Nissi, nós gravamos esse aqui, pra você entender que nós não para por aí. Nossa meta vai além das baladas e dos troféus. Nosso prêmio e responsa é levar os mano pro céu. E ainda é só o começo, da rima é só um terço. O culto é nosso berço, o sangue foi o preço. Então eu reconheço que vai valer a pena. Se eu diminuir pra Deus crescer não tem problema. Mas vale tá central, mais vale tá esperto, mais vale tá sóbrio e firma o meu trajeto. Porque o mundo lá fora muda a cada instante, e na mão do meu Deus eu sei que eu sou um diamante. Se você tá gestante com medo do futuro, pensando que seu filho vai vir para um mundo escuro, eu tenho uma notícia que pode te ajudar. Jesus não é o preto maurinho, mas prepara um bom lugar pra quem bota fé nele e crê no que ele diz. Pra esses existe paz, mesmo aqui no mundo em crise. O papo é real, sim, é quente, é de rocha. Meu bonde representa, e os Atalaia vem na nossa. O meu bonde representa, ele representa, quando se apresenta, sempre representa, nunca se aposenta, sei que representa, fé em Jesus Cristo. O meu bonde representa, o meu bonde representa, ele representa, quando se apresenta, sempre representa, nunca se aposenta, sei que representa, fé em Jesus Cristo. O meu bonde representa, yeah. O meu bonde representa, isso aí, mano. Fé em Deus, disciplina, dedicação, trabalho duro, responsabilidade, seriedade. Meu bonde representa as pessoas que correm pelo certo, que querem fazer o bem, buscam a paz. Meu bonde representa os manos do Brasilzão todo aí, correndo pelo certo, buscando fazer o melhor ao próximo. Meu bonde representa. Meu bonde representa os rimadores, os DJs, os MCs, os grafiteiros e os b-boys. Fé em Deus. Meu bonde representa a palavra sagrada. Yeah. O meu bonde representa. O meu bonde representa.